aqui com o meu amigo Igor. Eu. E com o Carlão. Salve, salve, nobres noobs. Tá aqui hoje no programa, a gente vai falar um pouquinho sobre o grande filme, grande porra nenhuma, Batman vs Superman. Antes de vocês reclamarem do áudio de alguém, lembre-se, estamos no segundo episódio e o Cleito tá na casa da avó dele gravando pelo celular. É o que dá pra fazer. Exatamente, porque a gente tinha que gravar hoje, senão não... Enfim, vai, continue aí. Vambora. Então vamos lá comentar da nossa linda notinha. Vamos começar... Carlão, sua parte, o que você gostou, o que você não gostou, o que você achou do filme primeiro? Ah, eu gostei, eu achei o filme legal, cara, diferente de todo mundo que odiou o filme. Só que assim, eu consegui ver todos os erros, os furos e tal. Não é aquele filme que você diga, nossa, que obra de arte que é esse filme, né, cara? Mas é um filme divertido, cara, eu fui no cinema duas vezes, inclusive, paguei lá, assisti. Achei que vale a pena você pagar o ingresso com o seu dinheirinho suado. Eu acho que em questão de visual, se você for analisar, em questão de visual é uma obra de arte. Oh, mas em questão de visual, porque não só de visual é feito um filme, né? É, o sim. Roteiro tem que fazer sentido, as coisas têm que se encaixar, não só de efeito especial, slow motion, Zack Snyder. Vive um homem, entendeu? Eu também gostei, eu curti o filme. Eu fui sem expectativa, porque se eu fosse com expectativa, eu ia ter achado uma merda, né? Mas eu curti o filme porque eu fui sem expectativa. Mas eu saí satisfeito, não achei que foi desperdício de dinheiro, como muitas pessoas estão falando, né? Mas enfim, né? Vamos ver aí os prós e os contras desse filme, né? Sei. Eu também fui sem expectativa. Sim. Também. Achei que valia a pena não ir muito... Na verdade, pra começar, tipo, o pessoal tava todo mundo no hype, né? Eu não tava, eu tava com vontade de ver, mas eu não tava assim com toda essa vontade de ver igual a galera tava. Talvez isso tenha ajudado bastante o filme pra mim. Uma coisa que eu tô com hype pra ver mais do que Batman vs Superman é Guerra Civil. Acho que todo mundo. O que pode atrapalhar, né? Eu fui com hype pra assistir Vingadores Era de Ultron e saí meio... Caraca, você tá falando mal de Vingadores 2, cara. Então, é porque assim... Batman vs Superman eu fui sem expectativa. E eu saí, eu gostei. Aí o Vingadores Era de Ultron, eu fui esperando ver uma coisa igual ou melhor do que um. E não é, entendeu? Aí eu saí meio decepcionado. Você tá falando que você saiu triste do melhor filme de 2015. Não, melhor... Não, pera aí. Então, não vamos discutir isso agora. Vai, Cleiton, falei. Não, o filme do Batman foi tão bom que a gente foi pro filme do Vingadores. Nossa, foi muito. Não, né? Mas então, ó, gostei bastante do filme. Também fui na... Eu tava sem expectativa nenhuma. Até falar pra você, até pedi uns spoilers, né, não, Carlão? Pediu uns spoilers. Eu e o Cleiton recebemos um spoiler. Na verdade, eu recebi um spoiler e eu repassei o spoiler pra ele. Foi, realmente. A gente recebeu uns spoilers furiosos aí do filme. Sim, gostei bastante do filme. Como vocês também, achei que valeu o dinheiro do ingresso. Teve aquelas, logicamente, teve aquelas partes que a gente achou meio bostinha. Isso. Mas também teve aquelas partes que a gente gostou bastante, né? Sim, tem partes que são meio sem nexo. Sim. Tipo, o porquê do Lex Luthor saber a identidade do Superman, né? Nossa. Isso aí eu fiquei me perguntando metade do filme como que ele sabia, mas tudo bem. Ele é tipo mandinado, tá ligado? Ele é tipo mandinado. Deve ser o poder dele nessa nova história aí. Ele deve ter poder de clarividência, tá ligado? Eu gostei, sabe o que eu gostei muito desse filme? Mulher Maravilha. Também. Mulher também, mas eu gostei da trilha sonora. A trilha sonora da Mulher Maravilha era a melhor. Trilha que tem, sonora cara, da Mulher Maravilha. Ah, o Lucretano, que, nossa, inclusive, mano. Essa trilha sonora vai tocar agora. Ah, claro. Cara, aquela guitarrinha misturada com tambor, cara, é muito bom. É muito da hora. Muito louco, tio. É muito, cara. Eu a trilha sonora, e eu gostei também da... Aquela trilha sonora tem um clipe que toca quando ele vai... Pera aí que eu já volto, rapidão. Olha aí o... Nossa, não... vai virar tradição todo episódio. O Cleiton sai, pera aí que eu já volto aí. E tá, olha que ele morar sozinho logo, e olha que ele tá apresentando, hein. Não, o Cleiton tá precisando ir morar sozinho logo, né, cara? Tá precisando. Tell me. Do you bleed? Então, o Hans Zimmer, que fez a trilha sonora do... É um dos que fez a trilha sonora do Batman vs Superman. Ele anunciou que ele não vai mais fazer trilha sonora de filmes de super-heróis. Que ele fez também o do... Os três Batman foi ele que fez. E o Homem de Aço também. E ele não vai mais fazer. Foi o último esse. É, porque ele também já tá velhinho, né? Ele tá mais pra cá do que pra lá, né? Tá, ele tem 58 tá anos. Pra lá do que pra cá. Ele tem 58 anos. 58? 58. Parece que tem mais... Parece, cara. Cara, tem uma foto dele aqui que parece que ele tem uns 65 pra cima, tá ligado? Não, tá tipo fazendo hora extra na Terra já, né, cara? Caraca, mano. Ele levantar a mão pra rezar pra Deus ou qualquer divindade que ele adore e, tipo, ele ia falar, ó, oh, pai, oh, pai. Puxar ele pra cima. O pai puxa. Se ele levantar muito a mão, pô. É, não pode levantar muito alto não, tio. Meu Deus. É, cara, tem uma coisa que aconteceu, uma catástrofe. Na bilheteria, que começou muito bem, com a maior fim de semana de filme de super-heróis. E depois caiu, despencou na segunda semana. Sabe o que chama isso aí? O quê? Expectativa que chama. Expectativa. Aí a pessoa vai falando, ó, oh, não é tudo isso, hein? Não é tudo isso. E as pessoas vão perdendo a vontade de assistir o filme. Isso não aconteceu. É, foi isso mesmo que aconteceu. Eu tava até com... Foi meio estranho, porque eu tava com vontade de assistir esse filme, aí eu não fui. Aí eu perdi um pouco da vontade, e depois, uma semana depois, eu recuperei a vontade. Eu tava quase na mesma. Eu tava desistindo, tava esperando no, assistir na hora que fosse na Netflix, já, tá ligado? Nossa, não, Netflix. Eu fui. Cara, você ia esperar um ano e meio fácil. Eu ia, cara, eu ia. Eu baixei. É, nem saiu o Man of Steel ainda, né? Tem uma coisa também, que é a nota dos críticos pro filme. Estou aqui tomando base o site Rotten Tomatoes. Os críticos deram 30%, 29% pro filme. E o máximo é quanto? O máximo é 100. Ah, parece uma nota ruim. Parece. E nota da audiência, que não são os críticos, né? Audiência normal, é fãs é 71%. Ah, e é fanboy. É fanboy. Porque você percebe aí que tecnicamente o filme não é tudo isso. E se você for pegar pela emoção e pelas referências, é bom. Nisso o filme ganha. Se você for sem expectativa e se você for esperando referência a quadrinhos, você vai se surpreender, você vai sair satisfeito. É verdade, o Capitão América, ele teria uma overdose nesse filme. Ele teria? Não tanto overdose quanto ele teve em Deadpool, mas teve bastante. Não, é no Deadpool com certeza ele ia virar do avesso, né, cara? Nossa, ele ia... Ele só teria uma overdose de leve. Ele ia desintegrar na tipo isso. Se você for analisar tecnicamente esse filme, o roteiro, essas coisas, o filme não é tão bom assim, mas se for analisar o resto, sem ser isso, e o script, ele é bom, cara, ele te deixa satisfeito. Mas temos que considerar também que o script é o que move o filme, né? Então se o script não for bom... É verdade. Mas aí você falou do que eu segui um roteiro e tal, que o roteiro não tava muito bom. Aí eu pergunto pra você, que roteiro? Então, né? Eu não sei se... Cara, o Deadpool teve... O roteiro do Deadpool foi mais bem amarrado do que o do Batman vs Superman. Aí eu falei pra você. Que roteiro? Que roteiro? Que roteiro? Só que então, o roteiro do Deadpool funciona. O Deadpool não tem roteiro e o roteiro funciona. O do Batman vs Superman tem um roteiro e tem horas que o roteiro não convence, entendeu? Tell me. Qual a parte do filme que vocês mais gostaram e a parte que vocês menos gostaram, né? O Cleiton devia falar isso porque ele é o apresentador, mas eu puxei aqui já. A parte que eu mais gostei? Sim. A parte que eu mais gostei do filme foi a parte que o Apocalipse, ele vira pro Batman, dá o Batman, ele olha assim, ele... Aí, e aí entra, aí ele solta um raio gigantesco, né, na cara do Batman. E aí quando vai diminuindo a luz assim, tá a Mulher Maravilha com o escudo pegando fogo na frente dele, cara. Com o escudo não, acho que ela tá com o bracelete, né? É o bracelete. Ela absorveu o impacto. Caraca, na hora que eu vi, inclusive eu fui assistir duas vezes o filme, né? Na primeira vez eu não sabia, eu vibrei. Na segunda vez eu dei um grito, gritei no meio do céu. Que nessa parte, né, que ela defende, aí fica um silêncio, né? Isso. Aí quando mostra ela, começa a trilha sonora. Que começa a tocar a trilha sonora da música dela, cara, meu Deus. É muito boa essa trilha sonora, é a melhor música do filme inteiro. E eu gosto de uma parte, a cena que da luta, né, do luta final do Batman com a Mulher Maravilha, Superman e o Apocalipse. Eles estão lutando lá, né, o Mulher Maravilha, Superman e o Apocalipse, e o Batman fica olhando, andando, assim, É, na verdade, o Batman não tinha muito o que fazer ali, né, cara? É, ele não tinha, né? Tem uma hora que ele tá lá no meio e o Apocalipse vira pra ele, vai correndo na direção dele e ele taca desesperado a Batgarra, assim, não sei onde que a Batgarra grudou, porque tava tudo destruído, mas ele escapa por muito pouco, tá ligado? Ah, não, mas daí ele te releva. É, releva, né? Porque tem coisas que fazem menos sentido nesse roteiro. É, quando seria que tem coisa pior, isso daí é a coisa que menos incomoda. E você, Cleito, que você quase não falou até agora. Pô, cara, mas a parte que eu mais gostei foi. Eu vou de encontro com o Igor. Foi a parte da luta entre os três e o Apocalipse, né? Que assim, pra mim, cara, foi perfeita. Aquela cena, eu vou falar, vocês podem até me xingar. Mas aquela cena pra mim foi perfeita, cara. Foi assim, A luta dos tirando dois contra o Apocalipse, né? a parte que você mais gostou foi a luta do Apocalipse? Contra, tá ligado? Tipo assim, o jeito que a luta foi montada, entendeu? Que O luta? jeito Não que. teve luta, cara! Teve Cara, 2 como minutos não, de velho? luta! Não, o Então, mas do com o Apocalipse. que luta Filme. merda, cara! Ó, Foi a pior luta do filme! a parte que eu vibrei. Dessa luta do Apocalipse, eu não achei grandes coisas a luta, não. Mas Não, a é uma parte que grande eu merda essa luta! vibrei dessa luta. É a parte que o Superman, é que os dois, o raio dos dois se encontra, assim, que os dois ficam se encarando, tipo, o raio se encontrando, assim. Dessa parte que da luta, assim, que eu gostei bastante da luta, mas essa parte que eu gostei foi na hora que a Mulher Maravilha chega, que Ah, não, ela. esse pedaço eu gosto, cara. A luta é horrível, nossa. A luta do Batman com o Super-Homem é mais legal do que a luta com o Apocalipse. A luta do Apocalipse é a pior luta do filme, na minha opinião, eu acho, e eu acho que deveria ser de vocês também, como homens lúcidos que vocês são. A luta lá no Capitólio, que não é luta, é melhor a cena do que essa. Ela Não. chegou dando porrada, veio, cara, raio daqui, dali, cara. Foi, sim, pra mim foi foda. Tem uma parte que é no começo do filme, que a Lois Lane tá lá, vai fazer a reportagem dela. Lois Lane é meio louca, né? Ela não gosta de reportagem comum, né? Não gosta de chegar aí É, repórter investigativa. repórter investigativa. Ela não gosta de fazer matéria comum. Então, ela vai lá pros cantos lá que eu não lembro onde que é, e aparece um fotógrafo, um cara com uma câmera, que um agente pega a câmera dele e acha um grampo da CIA dentro da câmera. Vocês sabem quem que é aquele cara com a câmera? É, na hora que eu vi a Não. primeira vez, eu saquei quem era, mano. Eu saquei que. Eu, sa eu deduzi que era o Jimmy Olsen. Só que ele não fala no filme se é o Jimmy Olsen. Eu fiquei, será que é o Jimmy Olsen? Aí depois eu fui ver na internet, eu vi que realmente é o Jimmy Olsen, que falaram que é o Jimmy Olsen. Ah, na hora deu pra ver, porque o Jimmy Olsen é o fotógrafo, né? Que aí ele tá sempre com a Luiz. É, eu Então na sa. hora que ele apareceu com ela, assim, na primeira vez que eu vi, eu falei, ah, o Jimmy Olsen ali, cara, mas nem precisou falar o nome dele, né? Nem nada. Não, eu saquei que era o Jimmy Olsen. Só que depois que eles não falaram o nome dele, não falaram nada, e ele morreu, né? Não falaram nada, aí eu desconfiei, entendeu? Depois disso. Ah, não, mas o Jimmy Olsen é descartável, então. Vamos lá, a parte que não gostou, Carlão. Vai ser meio longa essa. Você quer que a gente tem que listar? A coisa realmente achou ruim. Eu realmente achei ruim, porque tem muita coisa ruim nesse filme. Aí, mas cara, eu acho que Demais. todas as cenas em que o Super-Homem salva a Lois são ruins, né? Porque o Super-Homem só escuta ela, né? Pô, é impressionante isso, né? Uma cena que eu Então, achei completamente sem sentido foi a cena que a Lois ela volta para pegar a lança. Como que ela. Como? Quem avisou para ela que tinha que pegar aquela lança? quem avisou pra ela que Tipo, era e. o Meu. Kryptoniano? É, cara, e. Meu Deus. É bem triste Eu mesmo. não sei, não sei. É, então, acho que, tipo assim, no filme do Man of Steel ela tem poder de teleporte, né? É, Deve ter nossa. aumentado o poder dela pra ter o Cara, mesmo poder do Lex de clarividência. ela aumentou muito, porque ela tava num lugar, num prédio que não parecia que era perto de onde eles estavam lutando. Aí, o prédio cai em cima dela, e quando ela bate lá e o Superman escuta, ela tá do lado de onde eles estavam É. lutando. Na segunda vez que eu vi, realmente, no começo, quando o Super-Homem vai cair na porrada com o Batman, né? O Perry White fala pra ela pegar o helicóptero e ela ir pra Gotham City e tal. Aí realmente ela vai pra Gotham City, tanto que quando o Batman vai matar o Superman, ela chega, né, e fala assim, ah, vai, que é o nome da mãe dele, que não sei o quê. Caraca, mano, eu fiquei pensando Daí nessa eles viram parte. os melhores amigos porque são parceiros de mãe, sabe? É, são Mãezinha. parceiros de nome de mãe, exatamente. É, parceiro de nome de mãe. Cara. Aí ela fica lá em Gotham, naquele lugar lá onde daí ela pega a lança, joga lá no Fica. osso e ela fica ali por perto. Aí a briga vai lá em Metrópolis, depois o monstro cai em Gotham, um lugar que tá deserto. Eles explicam que é um lugar que é abandonado, mas tá perto desse lugar aí. Eu acho que não tão perto assim, mas o Superman ele vai voar rápido, né? Então acho que. Cara, só uma coisa que eu fiquei pensando nessa hora que a Lois Lane chegou pra avisar que era a mãe dele. Ah. Tipo, eu fiquei pensando, você tava ouvindo desde quando? Por que que você não chegou antes, entendeu? Porque ela ficou esperando, fala, quem é a Marta? É a mãe dele, é a mãe dele. Meu Deus, cara, por que que ela não chegou antes? Não, mas ela tava no helicóptero, ela chega naquela hora mesmo, na hora que o Batman ele vai matar ela, ou ela não, vai matar o Superman, é a hora que ela chega, ela desce do helicóptero, entra na casa, e ela só chega no final quando ele tá perguntando, por que você disse esse nome? Que conveniente, né? Ah, cara, É. Tá vendo por que esse filme foi bom? Foi ruim? É. Soluções ruins de roteiro. Então, Igor. Oi. Um ruim? Um ruim. Pior. Foi a cena da Lois lá que ela tava, vai pegar a lance. Ah, então, eu vou ter que concordar com você de novo, porque pra mim foi a pior cena, cara. Tipo ela taca a lança lá. Ela ataca a lança porque ela não quer mais saber daquilo, porque aquilo mata o marido, o namorado dela. Aí depois ela mergulha pra pegar e fica presa. Então, cara. E, velho, pra que ela fez aquilo? Só pra fazer o Superman morrer, né? Ela fez isso... Cara, eu não sei quem eu vi falando isso, mas eu concordei. Por que o Superman não mandou a Mulher Maravilha ir pegar? É isso que eu ia falar. Cara, na verdade ele tava ali lutando, né? Daí ele ouviu a Lois e foi socorrer ela, né? Na verdade, ele ouviu umas porradas na pedra lá e foi socorrer ela. Ele tava longe da galera. Mas assim, cara... Ele não precisava ter ido com a lança e ter se jogado não nessa precisa. Do... Ela falou, Diana, chega mais. Coloca nós aqui. Pega esse bag verde e taca, mata ele lá pra mim, por favor. Não, cara, ele podia ter feito isso. Ele podia ter pegado a lança que ele pegou, ele ia pro campo de batalha. Daí ele pegar e falar assim, porque eu tenho certeza que a Mulher Maravilha, ela tinha um skill muito melhor, inclusive, pra arremessar aquela lança. Também porque acho. Ele é uma Amazona, ele é guerreiro. Eu tenho certeza que ela tem proficiência com lança. Ela poderia ter pegado aquela lança, poderia ter atirado no peito do sem o Batman precisar atirar aquele tiro de merda lá de Kryptonita, ela poderia ter pegado a lança, atirado de longe no peito do Apocalipse, ele ia morrer, e na de quebra ela podia ter atirado no rabo do Apocalipse, ter rasgado até o meio das costas, sei lá, mano. Depois ainda tem empalado aquele Superman idiota, bundão do caramba também, que tinha que morrer nessa bosta. Tipo o Kylo Ren fez no o fim, né? Rasgou as costas inteiras dele com o sabre. É, isso, mas ela podia ter pegado assim, ela... E além disso, ela podia ter enfiado no rabo do Apocalipse, ter rasgado até a nuca, tá ligado? Uhum. E ainda com a lança no Apocalipse, ela podia ter fisgado o Superman... E ter feito espetinho de kryptoniano. É, mas eu acho que essa parte eles fizeram o Superman morrer pra fazer jus no final da morte do Superman lá, que os dois se matam, né, ao mesmo tempo. É aquele negócio, eu não sei porque as pessoas reclamaram de spoiler que o Superman ia morrer, sendo que tinha um apocalipse no filme. Eu já sabia que o Superman ia morrer, quando eu vi isso na internet, a foto do peito dele aberto, eu nem liguei, porque, que bom, né, que ele morreu, porque... Sabe o que ele podia fazer? Ele podia mandar o Batman matar o apocalipse, porque o Batman... Eu acho que o Batman não ia morrer, ele ia matar o Apocalipse, mas ele não ia morrer. O Superman ali, ele é o mais franguinho. A partir do momento que o Superman perde os poderes dele, ele não sabe dar um soco. Ele só apanha, entendeu? Ele só é bom por causa dos poderes dele. É, mas ele não é um lutador, ele não é um... Ele não é um lutador. Meu, Batman ele é... O Batman, ele tem técnica, ele sabe artes marciais. O Superman, não, cara, ele não sabe lutar ainda. Ele é completamente dependente dos poderes dele. Quando ele perde, ele toma uma surra do Batman. O Batman só não espanca, não deixa ele inconsciente. Porque na hora que ele vai dar o soco final lá, ele restaura, né, a força dele. É, rapaz. E aí, Cleito, você não falou então. Você falou a cena que você mais gostou, pé da loja. Então, vamos lá, continua aí, cara, vai falando. Direção. Vamos lá, assim, o filme foi muito bem, sim, muito bem, né, entre aspas, a gente coloca aí, dirigido. Não, bem dirigido, bem dirigido ele foi, ele não foi bem roteirizado. É, então. Não, então, mas assim, é que tem muita gente, eu até gostei, entendeu? Só que muita gente pode falar, eu não gostei porque ficou uma merda, porque não tinha que ter acontecido isso, o diretor não se esforçou, mas não, eu acho que o diretor, ele deu o melhor dele que ele pôde, e assim, o erro não foi dele. Como a gente falou, foi o que faltou ali naquele filme foi roteiro, entendeu? O que tava faltando, que se tivesse dado uma encorpada mais, dado uma ajuda mais ali, ele tinha ficado melhor. A gente depois que saiu do filme, com o Carlão, a gente até tava conversando, o Carlão falou, né, sobre o roteiro do Lex Luthor. Ele falou, né, se o cara tivesse lido... Ah, e o Lex Luthor também, né? Então, mas então assim, se ele tivesse se esforçado um pouco mais, se ele leu o quadrinho, o roteirista, se ele leu o quadrinho e, tipo assim, não entendeu, ou sei lá, ele falou, não, eu vou fazer da minha maneira, o jeito que que eu quiser, eu vou escrever. Mas se eu tiver... Inclusive, uma coisa que eu gostei bastante desse filme foi que deu pra perceber que o Darkseid fez contato com o Lex Luthor, né? Sim. Ah, sim. Porque no final ele cita lá, ele fala, ele está vindo, que não sei o quê, e ele tá falando do Darkseid naquela hora. Cara, eu tava falando pros caras lá, quando acabou, terminei de ver o filme lá, eu até falei pra galera que foi comigo assistir. Tá cheio de referência, né? O vilão da Liga da Justiça vai ser o Darkseid. Tem mesmo. Muita referência. Até o sonho do Batman tem uns parademônios lá do Darkseid. Foi sonho do Batman, né? O sonho que ele sonha com o Flash e o sonho que ele sonha com os monstros loucos lá Inclusive, o do Flash é um sonho dentro do sonho, né? Na verdade são dois. É, um sonho dentro do sonho, verdade. Um sonho dentro do sonho. Ele acorda e parece o Flash, ele acorda de novo. É. Tem também aquele lance lá da caixa materna também. Da caixa materna, exatamente. Tem muita referência, né? Vai ser o Darkseid mesmo. Tem uma cena cortada que tem um alienígena de frente a frente. Ah, aparece o Rei Caveira, né? E aparece um alienígena. Não sei se você viu, Cleiton, você viu? Não vi. Aparece um alienígena de frente a frente com o Lex Luthor, que tá com duas caixas na mão. Não, uma caixa em cada mão, assim, que é uma caixa materna, né? E ela meio que se desintegra na mão dele e desaparece. Tem aquela parte que aparece o ciborgue, que é uma caixa materna, né? Sim. Que praticamente acho que é a última providência que o pai dele toma pra salvar ele, né? Que a caixa materna lá, funde com ele e cria a armadura. Enfim, a gente fugiu do foco aqui, era a direção, né? Que a gente tá falando. Se a gente for levar em consideração esses dois filmes que foram no universo da DC até agora, o Zack Snyder, se teve alguma coisa ruim, não foi culpa dele, né? Porque ele não escreveu o Homem de Aço e nem o Batman vs Superman. Quem escreveu o Batman vs Superman foi o Chris Terrio, que ele escreveu inclusive Argo, que foi ganhou o melhor filme no Oscar de 2012. Que o Ben Affleck dirigiu, e o David S. Goyer, que escreveu os três filmes do Nolan do Batman, e o Homem de Aço. O Homem de Aço foi ele que escreveu também. E se a gente. E o roteiro, se alguma coisa ruim, é culpa desses dois caras aí. E a direção é boa, cara. Fora o slow motion que o Zack Snyder tem parte que ele abusa, que é desnecessário, né? Então. Inclusive na parte no começo do filme, que é a apresentação lá da origem do Batman, dos pais dele morrendo, que ele abusa demais do slow motion, cara. Aquela parte tem muito slow motion, cara. Meu Deus do céu, tem muito slow motion no começo do filme, cara. Essa parte tá quase indo de ré, né? É, cara, o filme tá quase voltando de tanto slow motion que tem. Mas aquela parte, eu acho que até o slow motion faz sentido, porque é parte de um trauma de infância do Bruce Wayne, aí eles recuperam mais ou menos em slow motion pra recuperar o trauma. A parte que incomoda o slow motion é a parte do funeral do Superman, que... Meu Deus do céu, o cara atira com um canhão pra cima e ele faz questão de filmar a cápsula caindo em câmera lenta. Pra quê, né, cara? Cara, meu Deus do céu, não sei por quê. Eu não tenho nada a declarar, não sou capaz de opinar. Eu acho o Zack Snyder um bom diretor. Então, a gente tinha comentado sobre o Lex Luthor também, agora fica vontade de falar. Lex Luthor virado na cocaína, cara. Cocaína vão parar. Eu sei, falta sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. Cara, nossa, mano, é uma coisa, é uma... Foi no Omelete que eu vi, foi um... Que o Marcelo Hesse, ele falou uma coisa assim... O Lex Luthor, ele não consegue parar de falar de tanto pó que ele cheirou. Ele não consegue parar de falar, cara. Mano, que Lex Luthor maluco, cara. Nossa, que cara... Meu Deus, velho. Nossa, ele não consegue, até quando ele não tá falando, ele tá tipo... Cara, eu não sei se isso foi meio roteiro, meio trejeito que o Jesse Eisenberg deu pro personagem. Eu acho que foi o roteiro, viu, cara? Eu ainda acho que o ator se... Acho que ele tentou, pelo menos, dar o melhor pra fazer o papel, sabe? Eu acho... Falaram pra ele que ele ia fazer o Coringa. Ele tinha sido escalado pra fazer o Jimmy Olsen. Ele ia fazer o Jimmy Olsen. Aí depois que escalaram ele pra fazer o Lex Luthor. Quando escalaram ele pra fazer o Lex Luthor, eu falei, o Jesse Eisenberg da rede social, Mark Zuckerberg, vai fazer o Lex Luthor. Eu fiquei tipo, meu Deus, cara, o Lex Luthor é mais novo que o Bruce Wayne. Um negócio que eu achei engraçado, que eu nem achei bom, eu acho isso bem bosta. Mas assim, se funcionar no cinema, tá valendo. Mas ó, o Batman, ele tem 20 anos de curso, né? A gente viu lá depois o... 20 anos de curso. 20 anos de curso. E aí, ele já tá 20 anos sendo o Batman, tá ligado? E o Superman, ele é Superman há 18 meses, porque decorridos do primeiro filme, né? mostra lá, 18 meses depois, sim, começa o filme normal. Então, tipo assim, o Superman ele deve ter por volta de quê? De uns 28, 29, 30 anos de idade. O Batman com aproximadamente 40, 45. E o Lex Luthor com o quê? Com 18, 19? Porque ele é um moleque, né? Eu acho que o Batman tem uns 15 ou 20 anos mais velho que o Superman, uma coisa assim. E o Lex Luthor eu acho que tem uns 20 ou 23. 5 no máximo, cara, porque... No máximo? Eu chuto alto ainda, cara. Eu acho que ele deve ter uns 20, 21 no máximo, cara. Não tá parecendo ser muito mais velho. E aí, tipo assim, eu fico meio cabreiro, porque o Lex, ele surge, né, justamente quando o Superman, ele surge também. Então, tipo assim, o Lex já é um cara influente, ele já é dono de uma empresa, ele já é CEO, sim, ele já é milionário, ele já é influente pra caramba. Quando o Superman aparece a primeira vez, entendeu? Então ele já é um cara rodado, ele não é um cara novo. Uhum. E aí o Batman também, ele tem mais ou menos a metade de todos eles, tá ligado? O Lex, ele fala... No começo, na primeira vez que ele aparece, que ele tá jogando basquete, ele fala que o pai dele é o Lex que vem antes do Corp. É isso. Ou seja, ele, não, o Lex Luthor, que eu acho que o Lex Luthor que a gente conhece, eu acho que é o pai dele. Ele já morreu, velho. Morreu, né? Eu só não sei se o pai dele era mal também, se ele... Ah, eu acho que o pai dele é mal, porque eu acho que herdou. Na hora que ele tá conversando com o Superman, ele falou assim: onde estava Deus quando meu pai deu umas palmadas na minha bunda? É. Devia ter apanhado mais esse moleque. Então eu acho que eles substituíram, acho que o Lex Luthor não é o mesmo personagem, o mesmo Lex Luthor dos quadrinhos. Tem alguma dúvida disso? Não, porque tipo, ó, o mesmo personagem, em tese ele é. Eu acho que ele não é o mesmo Lex, é o mesmo Lex Luthor, entendeu? Ele é o filho, é o Lex Luthor Jr. Ah, sim. Então, de boa, é que assim, é que agora eu vou fazer um comentário que provavelmente o Carlão na próxima vez que me ver vai querer socar a minha cara. O bagulho é o seguinte, tudo bem, o Lex ele tá realmente... Como o Carlão falou, ele tá. O Carlão tinha falado, ele tá meio babaca. Ah lá, né, lá meio... lá vem. Ele tá virado na cocaína. Lá, não, vamos deixar ele falar pra depois a gente cair na porrada, vai. Como a gente acabou de falar, o Lex deve ter no máximo, assim, no máximo, estourando 25 anos. Ou seja, ele ainda tem muito, tá ligado? Assim, o que aprender, igual o Batman e o Superman, vamos dizer assim, entendeu? Ele ainda tá ali, ele é novo, tá ligado? Agora que você vê no final do filme, que agora que ele raspou a cabeça, tá ligado? Agora que ele... Que eu acho que no próximo filme ele pode tá um pouco mais sério já, um pouco mais centrado, ser mais na... O cara que é da política, que fala bem, que não tem essa de ficar igual um doido cheirado, ficar tá ligado? Ficar igual um doido? Eu vou te falar um negócio. Ó, você assistiu o Man of Steel, né? Então, cara, lá no Man of Steel, o Superman ele saiu matando todo mundo, jogava a galera, o maluco jogou o caminhão nele, em vez de ele parar o caminhão, ele pulou, morreu gente pra caramba, né, e tal. Aí, ok, aí você pega e fala assim, não, o Superman, ele não sabe ser o Superman ainda, ele está aprendendo, ele vai ser um bom Superman no próximo filme. Eu te pergunto, que Superman... É um maluco bater em tudo e destruir aqui a América. É o Superman de novo, ele não aprendeu. A primeira vez que eu assisti Homem de Aço, eu falei, bacana, né? Acredito, ele vai ser um bom Superman. Ele não foi um bom Superman de novo. Sabe que Superman, sabe o Superman? Eu não acredito que o Lex vai me dar. Tell me. Do you bleed? Sabe o que eu achei? Que ele parece o Superman ditador do Injustice. Ah, mas tá arrumando pra isso. O sonho do Flash era isso, né? É, Super-Homem a ditador. Premonição do Flash é. Na verdade, os dois sonhos do Batman foi assim, né? Porque o primeiro foi o do... Na verdade, não foi sonho, né? Foi o Flash voltando. Sim. E o segundo, que foi sonho, você viu que o Superman, ele pega e vira assim pra ele assim, você deixou ela morrer, cara, você matou ela, ela era tudo pra mim. É. Então, tipo, significa que ou o Batman deixou a Lois morrer, ou o Batman matou a Lois. Então, tipo assim, nos dois sonhos dele, mesmo com o segundo sonho tendo aquelas referências com o Darkseid, ainda parece ser o mesmo futuro apocalíptico do que o Flash foi lá falar com ele no sonho. Eu acho que é tipo o Darkseid fazendo alguma parceria com o Superman pra dominar o mundo, assim. Pareceu algo desse tipo. Cara, aquela cena que o Flash aparece, né? É uma referência à Crise nas Infinitas Terras. Que o Superman, o Batman tá fazendo as coisas lá de Batman, né? Aí aparece o Flash, assim, morrendo na frente dele, avisando o pra Batman ele... tá morcegando lá, né? É, tá, Batman. Ah! Nossa senhora. É, então, você tava falando que o Batman ele tava lá fazendo as coisas de Batman dele lá enquanto... E que fazia referência à Crise das Infinitas Terras. Será que vai arrumar pra isso também? Pode ser? Um dos futuros? Ah, cara, se isso demorar menos de 10 anos pra acontecer, vai ser muita forçação de barra. Eu acho, por causa que tá começando ainda. Eles já socaram a Liga da Justiça inteira no segundo filme do universo. Então, mas é o que eu falei pra você, pra eles, não tem problema socar o conteúdo num filme só. Os caras botaram toda a Liga da Justiça num filme só, apresentaram o personagem. Inclusive, a Gal Gadot, que é aquela maravilha de mulher, eu acredito que ela nem tava no roteiro original do filme. Ela foi inserida lá porque os caras falaram assim, precisamos botar a Liga aqui. Mas não tava cara, mesmo. O roteiro na mão dele, precisamos botar a Liga aqui, ó, no roteiro do filme. O Zack Snyder falou que não era pra fazer aparição só. Ai. Aí, cara, eu sobre o que você falou aí da Crise das Infinitas Terras, eu acho que vai acabar nisso. Eu não acho certo, eu acho que tem que fazer mais de pelo menos uns 8 filmes antes de acabar nisso, mas eu acho que depois do Liga da Justiça, eu não duvido que a DC faça, porque a DC tá muito desesperada pra alcançar a Marvel no universo cinematográfico. Tanto que o segundo filme já quase apareceu o Darkseid. É verdade, só faltou ele aparecer pra ele aparecer, né? É. E aí, cara, eu não sei se vai arrumar na Crise das Infinitas Terras. Eu sei que o Darkseid vai aparecer. Eu sei que o Injustice pode aparecer aí também, porque o Superman fica maluco, né? É o que pode acontecer. E tem muitas cartas abertas. A DC vai ter um próximo filme aí que seria o Suicida, né? Já que não foi tão bem nesse aí do... Quer dizer, foi bem porque se pagou e arrecadou uma grana. Mas a gente vê que na segunda semana de exibição o filme já não foi tão bem, né? E então... o que me assusta, eu fiquei com medo essa semana, foi que anunciaram que os atores voltaram pra regravar algumas cenas do Esquadrão Suicida pra ficar mais engraçado. Mas ou seja, o filme que a gente achava que ia ser puxado por humor, não ia ser puxado por humor. Na verdade, eu acho que ele ia ser, cara, só que eu acho que todas as cenas de humor estavam no trailer. Lembra que eu falei pra vocês quando assisti o trailer? Exatamente. Eu vi o trailer, eu achei o trailer muito louco, mas o que eu falei pra vocês? Eu não devia ter visto o trailer, porque eu fiquei com medo de todo o humor do filme tá lá. E eu acho que tava, e não vai tá mais, porque eu não acho que vai dar tempo deles lançar o trailer com as cenas refilmadas. Tomara que não. É. Tomara que não, porque eu vou ver, não. Né? Porque eu não aguento assim, ficar sem ver o trailer. O filme do Esquadrão Suicida sai quando? É 4 de agosto. Tell me. Tem mais alguma coisa aí que vocês lembram de bom ou de ruim, cara? Sabe uma coisa que eu achei que, tipo assim, não foi o máximo do supra-sumo, mas também não foi o máximo do supra-merda? Sim. Foi um negócio que quando tomaram uma decisão lá atrás, a internet inteira reagiu e todo mundo ficou falando que é só uma merda. Ben Affleck de Batman, rapaz. Melhor coisa do filme. Sério. Então, talvez a melhor tenha sido a Mulher Maravilha. Mas o Batman, sendo interpretado pelo Ben Affleck, cara, não me incomodou. Inclusive, eu gostei, cara. Eu só achei bizarro que esse Batman aí, ele tem um body count parecido com o do Punisher, do seriado do Demolidor. Deixa eu reformular aqui. Segunda melhor coisa do filme. E vocês gostaram do fato dele não ter dó dos caras, assim, matar mesmo? Cara, eu acho as porradas que ele dá no maluco, ele quebra a perna, ele quebra braço, ele soca na cara e faz aquele barulhão muito louco. Vocês prestaram atenção na sonoplastia das porradas? Mano, que bonito que era o som dos socos cara, do chute, muito... cara. Cara, é isso que eu falo, a direção do Zack Snyder, as cenas de luta é boa, as cara. As cenas de luta são boas, mesmo no Apocalipse. Cara, é. Então, rapaz, eu gostei muito, porque, tipo assim, ele bate doído, velho, ele bate pra machucar mesmo, tá ligado? E, tipo assim, eu vejo o Batman, porque, assim, o Batman pra mim é duas coisas. Ele é o melhor detetive do mundo, que até hoje eu não vi no cinema. Outra coisa, ele é um cara que... Ele é um mestre de artes marciais. Então, tipo, ele vai bater doido mesmo, cara. Entende? Assim, eu não acredito muito que ele vai querer matar. Só que nem eu falei pros caras hoje também. A gente saiu do cinema lá e falei pra eles. Esse Batman, cara, ele já tem 20 anos de curso, cara. Então, ele já tá um Batman meio calejado, meio cansado. Então, talvez ele não tenha tanta paciência, assim, como ele tinha quando ele começou, entendeu? Ele tem essa política de não matar, mas se precisa matar, ele mata, entende? Ele tem até a marca lá, né, do ele virou um marcador de gado também, né? Fazendeiro. É o Bat Farm, né? Bat Fazendeiro. Mas então, aí como ele tá meio puto, já meio cansado, talvez ele realmente, ele já tá mais cansado. Ele tá de saco cheio, né? Ele quer mais acidente. Saco cheio, né? Justamente. O que talvez não justifique ele matar desse jeito, né? Mas assim, eu acho que agora ele já tá no nível que, assim, se ele precisar matar, se ele ver que é necessário, ele vai matar. É. Agora sim, se ele matar gratuitamente, que nem ele fez nesse filme, eu acho que o Batman talvez não seria capaz de fazer isso. Pelo menos o Batman que a gente gosta e que a gente conhece tanto, né? Eu gostei bastante da primeira, a primeira vez que o Batman aparece mesmo. Que Sim. é o Batman, que Tá é de o. barata? Ele tá Então. grudado na parede, ele sai correndo na parede igual a barata. É, que ele chega lá, tem um cara com a marca e ele tá estirando. Ele tá tipo na parede, grudado na. Nossa, eu gostei muito dessa parte, cara. Aí você percebe, depois que ele sai, você percebe mesmo que ele é uma lenda, assim. Porque o policial dá um tiro de 12, que ele quase acerta o outro policial. Aí ele fala: era o Batman, nunca vi o Batman. Ou É. seja, você percebe que o Batman já é uma lenda, já é uma coisa que fazia parte do dia a dia das pessoas. Mas é o que o Carlão falou, né, mano? O cara já tá com 20 anos de curso, né, velho? O cara já tem tempo ali. Ele sabe como é que é o bagulho. Só que tem gente que só assim ouviu falar do Batman, nunca viu o Nunca Batman viu. realmente. Porque você vê na hora que o Batman liga, ele vai ligar o Bat-sinal pra chamar o Superman, que o Superman falou se o Bat-sinal tivesse ligado e o Batman tivesse lá, ele ia acabar com o Batman. Mas na hora que o Batman liga, você já vê que é uma coisa antiga. Você vê uma coisa que já tá, que até sai faísca pra ligar o negócio, É. entendeu? Uma coisa que eu achei engraçado, não foi nem no filme. Foi na hora que acabou o filme, a gente tava indo embora, o Carlão que falou ainda. Eu vou até pedir pra ele representar, ele falar, porque ele falando vai ser muito mais legal. Na hora que a gente saiu, Carlão, a gente tava saindo da sala do cinema e você falou do Batman com a lança. Ah, é verdade. Não, parafraseando o nosso amigo lá do Tropa de Elite, homenageando ele, né? Pô, É. cara, o Batman já tá com 20 anos de curso, pô! Vai fazer o quê? Vai ter a lança de criptônio e Fazer o que com essa merda de lança? Tell me. Realmente, essa lança serviu pra matar o Apocalipse, mais nada, né? Ah, serviu pra quase matar, pra dar um sustinho no Superman. É porque o Batman viu que ele sangra, né? Arriscou o rosto dele só pra ver que ele sangra. Porque ele apanhou, criou um super cachorro e não saiu sangue, né? Só depois que ele Eita. foi rasgadinho lá pelo criptonita que ele se machucou. Achei assim, que o jeito que fizeram também que ficou legal foi na hora que a bomba explodiu no Superman e mostrou ele todo seco, pálido, cara. Achei que, assim, a maquiagem, parte assim de. Ficou bem legal, cara. Tá sabendo bem, cara. Tá da hora. Não, mas. Eu acho que Ah, mas aí maquiagem digital, né? aquilo Aí. não foi maquiagem, acho que aquilo foi efeito especial, cara. Eu acho que foi efeito Com especial, efeito mas de também. maquiagem digital, o efeito especial resolve isso aí, né, cara? Aquela cena também é uma referência ao Cavaleiro das Trevas, quando ele Pra aí ele bomba não pegar pra bomba não na pegar, cidade, aí ele leva a bomba pro espaço, aí né? Explode ela. ele fica daquele jeito mesmo e cai. Aí ele cai e fica fazendo prece pra Terra. Ah, é verdade, cai no campo de girassóis, né? É, ele cai e ele vira de humanos no exato momento. Ele começa a Sim. acender os girassóis e começa a puxar um fininho lá. Começa a aplaudir o sol, essas coisas. É. Tell me. Cara, eu não me lembro de mais nada desse filme. E, tipo assim, cada vez que eu discuto desse filme aí, parece que ele fica pior, sabe? Eu Mas eu também gostei do acho. filme ainda. Cara, eu saí gostando do filme, saí querendo rever o filme. Aí depois que eu ouvi falar bastante do filme, eu meio que perdi a vontade, sabe? Apesar de eu não ter achado o filme ruim, sim, ruim, entendeu? Eu gostei do filme, eu achei ele. A situação é a seguinte, pelos filmes a gente vai dar as notas, né, do que a gente achou do filme. E a gente vai fazer aqui um esqueminha que a gente acabou bolando, assim, meio que de improviso na hora, mas vai ficar bem legal. E o nosso Carlão, o querido Carlão, vai dar ajuda aí, vai explicar. A gente vai ter um nível de notas de 5 notas, sendo que de baixo para cima, da pior nota para melhor, fica assim. Quando o filme for muito, muito, muito ruim, o máximo do supra merda, ele vai ter um nível de Very Easy! Ei, Quando ele tiver um eba, pouco melhor do que isso, ele estiver quase assistível, ele vai ter um nível de Easy! Quando o filme for assistível, for ok, o filme que passa, ele terá dificuldade de normal! normal ou médio, né? Tanto faz Normal ou do. médio, né? Isso o gamer tá acostumado, né? Com o normal ou médio. E aí, quando o filme estiver indo, sabe? Nossa, aquele filme legal, empolgante, mas que ainda não foi o máximo, ele vai ter a dificuldade de hard, ou difícil, né? E aí, quando ele for um filme épico, obra de arte, maravilhoso, como foi o filme dos Vingadores 2 no ano passado, Não, ele leva não, a nota não, máxima de very hard! não, não, Vingadores 2 não. Não, Não, chora vai não, dizer que cara. Mad Max foi o melhor filme do ano passado. Mad Max é very hard. Ah, claro. É very hard. Vingadores 2, melhor filme de 2016, e eu não sou fanboy. Não, não é. Não é fanboy. Mas vamos lá, já que o Carlão acabou de explicar pra gente, vocês já devem ter entendido como é a situação. Então, Carlão, começa por você. Sua nota. Minha nota diretamente, seco, desse jeito, sem explicar porquê, sem mais nada, até porque eu acho que deu pra vocês verem. E ao contrário do que vocês acham, eu gostei do filme, achei o filme legal, ok? O filme ok. Não achei o máximo do Supra-Sumo nem o máximo do Supra-Média. Então, pra mim, dificuldade normal pra esse filme, que tá bom demais, ele ainda passou com foco. Passou, tipo, bem ainda, sabe? Igor, sua nota. Minha nota? Minha nota é praticamente... Vou fazer mais ou menos uma média matemática burra aqui da direção do Zack Snyder, que eu gostei muito, e das cenas de ação, do efeito especial, essas coisas, e do roteiro, que eu achei fraco, de um ou dois. Eu vou fazer mais ou menos aqui, eu vou dar a mesma nota que o Carlão, vou dificuldade normal. Eu também gostei bastante do filme, sim, gostei, achei um filme que você pode valer o ingresso, você assistiu, você gostou, teve lá as suas coisas que não foram muito boas, mas também teve as suas coisas que foram muito, mas muito boas mesmo. Só que eu vou ficar com a nota que o Igor e o Carlão vão dar o normal, porque assim, foi bom, mas poderia ser bem melhor. Eu vou recapitular uma coisa que você falou no começo, que você falou que você gostou bastante do filme. É verdade. Não, só que, tipo assim, não foi um bastante que eu possa falar que, tipo, foi um hard ou foi um very hard, tá ligado? Foi, pra mim, foi um normal. Assisti, gostei, vou assistir mais 500 vezes quando eu puder, quando tá ligado? Quando passar na tela quente, eu não sei se... Caraca, você gostou mesmo daquele Lex Luthor bosta mesmo, né, cara? Tô falando do Lex Luthor. Eu ainda tenho fé que o Lex Luthor vai melhorar, mas não tô falando pelo... Nossa, na hora que vocês falaram isso, é isso que eu ia falar que eu esqueci. Eu também acho isso. Por causa que o Lex Luthor, quando ele foi preso no final do filme, eu acho que ele vai ficar preso, ele vai tomar mais ou menos consciência. Aí ele vai sair, ele vai continuar vilão, mas ele não vai ser, não vai cheirar pó. Eu já falei pra vocês que nesse universo do Zack Snyder não existe personagem que evolui. Vide Superman. Tenho dito. Esse é o veredito final. Perfeito. Tem o Zod que morreu não duas existe... vezes. O quê? O Zod que morreu duas vezes. Caraca, a gente nem falou que o Zod é o. Que o Zod não, que o Apocalipse é o zumbi do Zod, né, cara? Olha. Eu não consegui entender o sentido do Mark Zuckerberg jogar o sangue dele no Zod e o Zod virar o Apocalipse. Ai, meu Deus. Eu não consegui entender. Por isso que eu... Meu Deus, velho. Não, tá, vamos acabar aqui, senão... Mas beleza. Vai, não, já vai, vou vai. Dar minha nota. Eu vai, vou vai, dar, easy, eu vou dar... easy, easy. Eu vou easy. Dar easy, cara. Por favor, eu vou dar easy também. Eu já sério. Não deu. Eu gostei do filme, mas, cara, é verdade, eu parei. Meu Deus, é velho. Easy, não, por que que o sangue... Cara, sério. Acho que easy tá bom. Nunca deixe o sangue do Lex Luthor derramar em você, senão você vira o Jacob, o Ed... sei lá. Não, isso porque antes ele invadiu a tecnologia kryptoniana lá e conseguiu zoar todo o barraco, isso que ele é um simples humano. Ah, velho. Cara, tipo, então, né? Mano, como assim? Uma coisa que eu achei engraçada, mas eu achei bosta, foi tipo, a maquininha que eu não sei nem que merda que ele fala assim, atenção, você está cometendo uma ação... criminosa de acordo com o Conselho de Cripto. Aí ele fala, onde está o Conselho de Cripto? Destruído. Ah, então firmeza, processo. Beleza, toca o barco aí, toca o barco. Toca o barco, toca o barco. Ah, tá louco. Cara, eu falei, mas você não devia prezar pelo que o Conselho de Cripto defende? Por que que você deixou? Cara, então, né? Nem a Siri consegue dobrar a Siri desse jeito. Como é que esse cara conseguiu dobrar a tecnologia kryptoniana? Meu Deus, cara. É uma das raças mais... Encerra essa bosta aí, cara. Acaba. Dá tchau aí, cara. Mas, bom, vamos lá. Esse foi o nosso segundo episódio sobre o Batman vs Superman. É um filme que alguns gostaram, outros não. Mas isso aí valeu. Escutem, né? Ouçam. Escutem não, por favor, desculpa. Ouçam o nosso podcast. Então a gente vai fazer programas quinzenais. E é isso aí, Carlão. Se despeça. Falou, falou, nobres noobs do nosso Brasil, ou da região, ou de onde vocês estiverem ouvindo. Igor? Então, isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Acesse aí as nossas redes sociais, que tá aí no post. O meu canal, o canal do Cleiton, o Carlão não tem canal, né? Acesse o canal nosso, do Noob TV aí. E lembre-se, sempre que você não gostar de um review nosso, a gente é o Noobcast, então... Então, somos noobs, pode reclamar. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Momento lamentável. Então, peraí que eu já volto aqui, rapidão. Olha aí, o... vai virar tradição todo episódio o Cleiton sai. Peraí que eu já volto aí. E olha que ele morar sozinho logo. E olha que ele tá apresentando, hein? Não, o Cleiton tá precisando ir morar sozinho logo, né, cara? Tá precisando.